chega pra lá. Eu não quero mais te ver, já cansei de te aturar. Chega pra lá. Tu pensas que o teu dinheiro a minha vontade vai modificar. Chega pra lá. Nasci pobre, morro pobre, mas não posso me entregar. Chega pra lá. Chega pra lá. Eu não quero mais te ver, já cansei de te aturar. Chega pra lá. Tu pensas que o teu dinheiro a minha vontade vai modificar. Chega pra lá. Nasci pobre, morro pobre, mas não posso me entregar. Há muito tempo que eu moro na tua jogada. Posso me entregar?